Nós somos a Rádio Comunitária Maturi FM, 104,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. Nós somos a Rádio Comunitária Maturi FM, 104,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. Quando tens amor, vem Jesus e dá prazer. Quando tens amor, tua dor então dissipa. Se tens amor, pois te ensina como orar. Vem tua senda iluminar, para o céu virá tornar. Se tens amor, tens amor, tens amor, tens amor, se tens amor. Quão alegre canta o ser quando tens amor. Se tens amor, se tens amor, celeste aos outros leva. Se tens amor, a tristeza não persiste. Se tens amor, ficam leves os teus fardos. Se tens amor, brilha intensa e radiante luz que na senda te conduz. Oh, que bênção tens a luz. Se tens amor, tens amor, tens amor, tens amor, tens amor.

estão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver. Crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver. Preconceitos que formei, quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Nós somos a Rádio Comunitária Maturi FM, 104,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. Nós somos a Rádio Comunitária Maturi FM, 104,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Maturi FM. Maturi FM. Maturi FM. Rádio Povo. Vem aí, mais uma nova atração. Fique ligado. Política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. O Sebrae oferece mais de 400 cursos na modalidade online para quem quer saber mais sobre o mundo dos negócios. As capacitações são planejadas para atender uma demanda de diferentes perfis de empreendedores, desde quem está ainda sonhando em ser empresário, até para quem tem interesse em expandir. O gerente da unidade de gestão de soluções do Sebrae Nacional, Eduardo Curado, conversou com a gente para contar um pouco mais sobre as capacitações que estão ao alcance de qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre empreendedorismo, liderança, gestão financeira, marketing digital e muito mais. Eduardo, os cursos que vocês oferecem, eles acompanham essas demandas aí do empreendedor? Olha, acompanha. Hoje, para você ter uma noção, Sandra, a gente tem cursos praticamente de todos os fatores chaves que a gente identifica para um pequeno negócio. Então, eu estou falando... principalmente do digital, mas a gente também tem ofertas no presencial, né? Mas eu vou focar no digital. A gente tem cursos, por exemplo, de gestão financeira, onde a gente vai trabalhar temas como montar o seu preço, como fazer gestão de fluxo de caixa e por aí vai. A gente tem temas, né, e cursos relacionados à gestão operacional. Então, qual a importância de você saber minimamente a operar a sua empresa, né, ter um controle administrativo, não só olhando para a parte de finanças, mas também para a parte de processo do seu pequeno negócio. A gente tem outra área também que é um fator super essencial para o sucesso de um pequeno negócio, que é a gestão de recursos humanos e liderança. Você desenvolver em você, empreendedor, e nos seus líderes dentro da sua empresa, comportamentos importantes para que a empresa prospere. Né? Às vezes a gente acaba achando que esse é o lado menos importante, mas